tanta coisa fofa. É muito linda, meia louca, mas é boa de endoidar. Só em de gata siamesa, eu deixo uma pessoa presa e a gente fica demente pedindo pra se arranhar. Parei, nessa coisa fofa. É muito linda, meia louca, mas é boa de endoidar. Só em de gata siamesa, deixa uma pessoa presa e a gente fica demente pedindo pra se arranhar. Ai, ui, ui, minha gata machuca, me arranha gostoso. Ai, ui, ui, minha gata prepara pra morrer de gozo. Ai, ui, ui, minha gata machuca, me arranha gostoso. Ai, ui, ui, minha gata prepara pra morrer de gozo. Parei nessa coisa fofa. É muito linda, meia louca, mas é boa de endoida. Só em gata siamesa, deixa uma pessoa presa e a gente fica demente pedindo pra se arranhar. Parei nessa coisa fofa. É muito linda, meia louca, mas é boa de endoidar. Fica doidinho, de gata siamesa, deixa uma pessoa presa e a gente fica demente pedindo pra se arranhar. Ai, ui, ui, minha gata machuca, me arranha gostoso. Ai, ui, ui, minha gata prepara pra moer de gozo. Ai, ui, ui, minha gata machuca, me arranha gostoso. Ai, ui, ui, minha gata prepara pra moer de gozo.